Yo, yo, o Drás, esse meu Inove, da produção Cozinho. Yo, Dream Mortals, yo. Sou um dos poucos que ainda conta com a verdade do meu lado. Estou seguindo meu caminho, procurando aliados. Vejo quase pulando muros e se entregando pro modismo. Mas isso não me afeta, porque nunca precisei disso. Muito tempo eu mandei, fiquei perdido na neblina. Mas agora eu encontrei o que faz bem pra minha vida. Calmo como tem que ser pra não cair no chão. Ser traído, apunhalado pelo meu próprio irmão. Por isso veja onde piso, penso bem no que eu falo. Pois no meio da guerra o inimigo está preparado. Me considero vencedor na luta da sobrevivência. Contra os vários imprevistos eu usei a inteligência. A combinação perfeita, microfone e pensamento certo. Só isso me dá forças pra fazer meu manifesto. As portas se abriram, eu passei, vim pra somar. Dificuldade sempre tem, mas isso não vai me parar. Cozinha, produção, de mais um sonho realizado. Essa é pro mundo ouvir e não ficar estagnado. Eu sempre disse que há muito tempo rap não tem fronteiras. Pensamos da mesma forma e não criamos barreiras. A vida inteira escrita em poucas linhas é assim. Eu não tenho mais medo, não me preocupo com o fim. Eu não tenho que temer, eu tenho muito pra rimar. Amizades pra fazer e parcerias pra somar. Podemos aplicar na vida o que aprendemos no rap. Lições variadas e que a gente nunca esquece. Se foi permitida a minha chegada até aqui, eu vou fazer minha parte e eu nunca vou desistir. Dificuldades a gente sempre enfrenta todo dia. Isso é que vai dizer se estamos prontos pra vida. Eu acredito no que faço, pois faço com o coração. Eu sempre vou representar, fortalecer a união. 2009, a verdade está aqui do meu lado. Eu sou András pra essa guerra, estarei preparado. Imaginemos um mundo sin rap, sin rap, esto no sería vida. No sería vida. Yeah. ¿Y quién te dijo que mi rap había muerto? Yeah. Mi sentimiento puro, el corazón está de luto. Aquí no se trata de hablar, es demostrar quién eres. ¿Qué pasaría si un día no tuviera nada? Mirara hacia el cielo de pronto todo matiz. Y le dijera a Dios que me obsequie un lápiz y un beat. Para poder escribir dificultades a montones que yo paso pensando para llegar al 100% en rima. No derrotado con papel armado y mucho más. Ahora que aconsejan que podrido no corrompe. Disculpen, estamos en la tierra y somos seres vivos. No vivimos en cuentos ni en historias, somos de carne y hueso. ¡Cállate la boca! ¡No! ¡Eso no eres maestro! ¡Usted la mierda si no le gusta mi forma de rapear! ¡Ya ven cómo se expresa! Y así lo seguiré haciendo, no va a pararme. Aunque miles vengan hacia mí, yo sé que me apoya mi gente aquí. Presagio.